Depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria. Foi escrita aos pés da cruz. Foi só um ciclo a mais que se fechou. E uma nova porta vai se abrir. Vai se abrir. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa. Segunda casa.